Fundo 697, chame a Torre 1 no noite decimal 6. 8-6, obrigado. Autorizado, direto, retorno da Conquista, passagem 2230, grato. 697, reporte. Aguarde pista livre, aqui na próxima. Guarando pista livre, no 697. Voo 330, sai da Momo. 330 na Momo Web 67, 2 anos. Guarda as pistas livres, beleza. Eu ativo agora as instruções do 4389, aguarde o instante para iniciar o push, ok? Ah, ok, vou avisar aqui o doutor Augusto. Ok, sem problema, já iniciou, pode completar, ok? Pode prosseguir, o azul 4089. Afirmativo, vive prosseguir. Bruno 328, Bruno 4, direito 219. Direito 219, boa tarde, bom 328. 8, Fortaleza, qual a autonomia? 415, ok, vai seguir o táxi lento via Alfa, perdão, via Pátio 1, Índia e Alfa, seguindo o azul, puxado no setor norte. O QNH 1011, quando pronto, a torre 1895. O gol no 714, bom voo e boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, com 328, Nibro, está na sua escuta. Com 328, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, com 328. Não é possível voar direto para ti, senhorita? 3605, após o tráfego na curta, me mantém. Boa tarde, 340 Guarulhos já aprovado, aguarde para a cópia. Padrão 340, poderia marcar. Confirme a solicitação? A saída. Ah, da El a subida, da El Leda Eudes. Da El Leda Eudes. Pronto para o táxi, 340-89, TLB 91, autonomia 3,45, com 15 ao alterno. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, a torre em 1862, é o altímetro, perdão, 1895, altímetro 1011, boa tarde. Ok, direita, e no ponto de espera, a torre agora 1895, 4080. O Golo 600, observa a nave da companhia livrando o pátio após ingresso via Juliette, portão 2. Via Juliette, portão 2, após o gol entrar o pátio, 600. Gol no 328, ingresso via Juliette, portão 03. Juliette 03, voo 328. Azul ali mantém o espera aí. Ali mantém a função da terra azul, tá ficando. Agora está 3605-1935. Obrigado, Maria. Chame Centro Recife, onda 2545, alterna onda 2685. 2545, 2685, obrigado, uma boa Páscoa. Controle Salvador da 3605, decolado, feitura da EL. 3605, contato radar, vou para nível de voo 360, saída da EL Leda, voo Leda. 360, direto Leda, da 3605, obrigado. Primeira aerovia, Pesuru 44. Decola da 10, curva direita, subida da EL, após Leda e Eudes, transponder 5022, controle 1935, cotejo. 3805, autorizado Guarulhos, 340, da EL, Leda, Eudes, após a 3144, primeira energia, decola da 10, curva direita, 5022, transponder, 1935, cotejo, 3804, correto, chame para 3805, chame para o acionamento portão 11. Camarada, 3804. Chané 6320, chame identificação, desce no nível de voo 050, voe e TAP. E agora controle Salvador 1935. Obrigado, bom fim de semana. Boa Páscoa. Controle Salvador, é o azul 4089, cruzando 1800 na DAEL. 4089, contato radar, suba para nível de voo 360, saída DAEL. Nível ascensão 360 DAEL. Nos autoriza a voar direto para a posição DAEL ou Leda? 4089, da EL. Ok, muito obrigado. Da presente da EL, azul 4089. Ixi, tá livre o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, a torre em 1895. Altímetro 1011. Bom voo e boa tarde. Bom 1806, perdão. Autorizado táxi via pátio, via Alfa 7895, até a pista 10, com 1806. Voe direto Bridge. Direto Bridge, tá 3605. 1935, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 754. Voo no 754, contato radar, nível de voo 390, saída. Autorizado, 1806, linha de decolar, 110 com 14. Autorizado, decolagem, 5.0, 1.0. Chame-se a Recife, 1-3325, alterno 1-251. Recife, 3325, alterno 251, até 3605. Oceané 6320, desce para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado. Os 2.000 de nosso 5, boa noite, 06, bom dia. Salvador, boa tarde, boa noite, 06, decolou, passando 2.000 para 230. Boa noite, 06, contato radar, vou para nível de gol 230, saída PUCA. 230 na PUCA, gol 1806. Golfo Romeo Bravo, boa tarde, é pra Veracruz, é isso, Confia? o pátio que se encontra? Ok, Golfo Romeo Bravo, então está autorizado o voo visual a 1 no meu pés para Serra Novembro, Vitor Romeu, Vera Cruz, decola da 17 com curva à direita para corredor Axé, o transponder é 0135 e o controle 1935. Até já. O transponder 0135, controle 1935, ok? Correto, então chame a torre 186 para acionamento, táxi de decolagem, o QNH 1011, bom dia. Desça para 2500 pés, ajuste no 0111. Novembro, desça para 2500 pés, ajuste 10011, ingresso no corredor Caixa Preta. Autorizado, reporte no através do parque de situação. Azul 4089, chame Centro Recife, 13325, alterno 1251. Chame para o acionamento, portão 1. Aqui, portão, obrigado. Chame sempre o Recife, 13325, alterno 1251. Complete aproximação, chame a torre 1 no 1816. Grupo Romeu Bravo, livre táxi, Mica 1011, o ajuste 1011, chame para o ingresso. Ano 2545, alterno 1 2085. 63115. Ação de identificação, desce no nível de voo 050, chega da mão. 050, pode bater a sua mão, senhora, e vive da responsabilidade? Autorizado. Muito obrigado. Gol no 806, chame Centro Recife, 12545, alterno 12685. 12545, alterno 12685, gol no 1806. decolagem, Golfo Romeo Bravo, 110 graus com 14 nós. Copiado, Tripping, não temos o plano, aguarde copy para conquista e prepare a saída Arbor Elefa. Segue na Alfa Juliette para o 04. Alfa Juliette para o 04, 320. Solo Gol 60, 660. No 9-35. Bruno Salvador, Papa Uniforme, Gol Romeu Bravo, muito boa tarde. Gol Romeu Bravo, mantenha no meu pé de condições visuais, corredor SR, porte farol da barra, ajustando 019. Ativo, Golfo Romeo Bravo, lateral, no meu pé de corredor, axé, chamará farol da barra. Oitané, 6141, desça para 4 mil pés, ajustando 019, chegada a ponto. Da 10, pula esquerda na pulpa de parque, 1935, controle 5032, transponder, gol, emenda 0. Correto, quando pronto, são em pushback, acionamento no 02. Vai chamando. Trip 5489, conquista 200, copia? Pronto pra copia. Autorizado, vitória da conquista 200, conforme a rota do plano, decolada 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, após direto conquista. O controle opera em 1-1935, aciona 5045, coteja. Correto, quando pronto, só me puxa o acionamento, confirmando pátio 3. Pátio 3, vai chamar para a pátio 3 e para a pátio 3. Matias, quem da confirma como recebe o normal do carro, Golfo Romeo Bravo. Recebendo 1.200 pés agora, o Golfo Romeo Bravo. Quem é integrado, Golfo Romeo Bravo. Não tem nenhum balizador aqui pra gente, no 04. Ok, sim, tirei coordenar com a Infraero, 6320. Aguarde a chegada do mesmo, ok? Ok, aguarde. Mínima 99, média 14-9. Ah, ok, então seria voo em ala. Taxa 3805, tá com 157, galinhão, 3 horas e 50. Copiado, taxia via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera Sama Torre 186, ajustado no 011-3805, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, 16. autorizado descida para 1.500 pés, ajustado 1.011. A 500 pés no litoral sul, decola da 1.0, a curva é à direita, o controle opera 1.9.35, aciona no transponder 0.2.63, coteja. Correto, Gavião Negro, no passe militar, some para acionamento. Livre acionamento, some para o táxi, Gavião Negro. Meia-zero de Salvador, senhor Cassiano Vetorado, para evitar impacto com tráfego de enfermo e aproximação para a cabeceira 17 de Salvador. Redução agora para 2109. Como até a proa, 2110 Salvador, vai encerrar a gente na velocidade. 3.05 da Oxa, reautorizado, descida para 3 mil pés, ajuste 1.011. Autorizado 3 mil, 1.011, depois da minha frente. Afirmativo. Zona 44, redução velocidade 2409. 2409, Zona 41, redução velocidade 2309. 3144, descida para 5 mil pés, ajustado 1011. 5 mil pés, ajustado 1011, a 315, iniciando a redução 189. 315, controle. Senhorita, autorizado, mantenha 190, Oceaner 6315. Mantenha 190,